gente a viver melhor. Por favor, muito obrigada, com licença, tudo bem? Pode passar. Eu te amo, brincar comigo, como vai, meu amigo? Aquele abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Abença, mãe. Abença, pai. Bom dia. Muito obrigado! Muito obrigada!